raio de luz. Viste-me, Jesus, quando necessitei de teu terno perdão. Já não podia amar nesse mundo vil, porém vieste, Jesus, e me deste perdão. Graças te dou por dar-me teu infinito amor, Senhor. Agora teu amor e poder para poder vencer, Senhor. Graças te dou por dar-me teu infinito amor, Senhor. Agora te teu amor e poder para poder vencer, para poder vencer.